Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nos Voltas do Globo, edição para terça-feira, de 17 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai sair sobre a carreira de Vítor Mateus Teixeira, mais conhecido como Teixeirinha, que nasceu a 3 de março de 1927 e faleceu a 4 de dezembro de 1985. Tinha apenas 58 anos, mas o motivo de morte foi doença, ou seja, foi cancro. Eu comecei a cantar tarde, apenas aos 32 anos. Tarde, como quem diz, não é? Mas naquela altura era tarde, em termos de idade, não é? Mas também teve uma história de vida que assim o vai justificando, por assim dizer. Em 1936, há um incêndio junto à casa onde vivia e que basicamente resultou na morte da sua mãe. Já em 1934, ou seja, quando tinha 7 anos, perdeu o pai. Teixeirinha ficou então sem ninguém e, aliás, é uma história que relata numa canção que se chama Coração de Luto, que realmente vai também então a contar a sua história, não é? Ele que desde logo ficou com esta, como posso dizer, ficou logo com esta, com este sucesso, não é? Foi um sucesso quando gravou esta música do álbum de 1960. Foi um sucesso imediato. O Brasil encantou-se com esta melodia e foi talvez o cantor português mais, ou a expressão portuguesa mais bem sucedido de todos os tempos. Ele teve de facto muito sucesso. Há outros artistas, aliás, o próprio Roberto Carlos é o único que o supera. De resto, creio que não há nenhum que o supere em termos de vendas, em termos de um pouco por todo o mundo, não é? Não apenas na comunidade portuguesa ou na comunidade lusófona. Estou-me a referir um pouco por todo o mundo. Porque o Teixeirinha percorreu as Américas, não é? Temos a Amanda Rodrigues e temos o Roberto Carlos. Sim, é um facto. Pronto. Ele está nos três mais bem-sucedidos de uma forma quase indiscutível, não é? São, portanto, cerca de 70 discos que ele lança entre 1960 a 1975. É uma atividade enorme para um cantor que basicamente aquilo que ele fazia era cantar. Mas ele não tinha grandes atuações, ele não era conhecido pelos espetáculos, era um cantor de estúdio, não é? Daí que em 26 anos lançou 70 discos. A sua discografia é enorme. Alguns dos discos, aliás, 70 como quem diz, ele não lançou 70. Alguns dos discos, não são muitos, é um facto, mas alguns dos discos são póstumos. Cerca de 5 discos são póstumos, ou seja, discos com raridades e coletâneas. Há realmente algo muito interessante por trás desta história. É a história da sua vida que faz a sua carreira. Porque ele tem vários outros sucessos, mas este é sendo aquilo que mais destaca. Há outros temas, não é? Há outros temas que ele cantou, que fizeram sucesso, O Amor de Mãe, mas toda a sua vida e toda a sua carreira gira em torno desta melodia e em torno da sua própria vida, a tal ponto de que em 67 é feito então um filme em que o próprio cantor em que o próprio cantor também tem um papel, não é? Um papel do atual Teixeirinha, enquanto que o seu filho de 10 anos faz o papel de Teixeirinha pequeno, não é? Quando Teixeirinha perde a mãe. Vítor Júnior, assim chamado. Digamos que este cantor tem mais tarde uma resposta ao Coração de Luto, não é? Em que finda o seu coração de luto porque recebe uma carta da mãe, num sonho que tem, e em resposta a esse sonho, em resposta a essa carta, faz uma outra canção alusiva ao coração de luto. E a música chama-se Resposta ao Coração de Luto. É sem dúvida algo interessante. Ele consegue, assim, não ficar por aqui. Ele tem vários outros sucessos, que nós vamos aqui conferir alguns deles. Em que faz, ele fala não só de que ele não tem só cantigas de amor, tem também cantigas populares, portanto, em que o próprio cantor faz. Há uma algo que eu acho muito curioso, ele tem uma melodia que eu não me recordo agora do nome, eu ouvia enquanto tinha uma cassete, uma fita magnética, em que ele faz uma descrição detalhada sobre o cruzamento de dois rios. Agora não recordo o nome dos rios, não, acho que era o rio Itapué e outro rio, já não me lembro qual é que era. Mas há ali um cruzamento entre dois rios e ele fala sobre esse cruzamento entre os dois rios. É algo interessante e que dá também a entender que não é só sobre amor que ele fala, não é? Ele que, entretanto, há uma jovem de 13 anos que, entretanto, é uma fã dele, não é? E é uma fã que lhe quer tanto bem que ela acaba por se juntar com ela. Mais tarde, já ela tinha, creio que, 15 anos ou 16, junta-se com Terezinha, que acaba, aliás, por ser a sua companheira também nas canções. Ela cantava profissionalmente, desde os 13 anos, músicas do próprio Teixeirinha. Acaba por se juntar com ele, acaba por ser a sua companheira oficial, digamos assim. Ele que, entretanto, já, pronto, não sei se teria tido mulher antes ou não, mas a verdade não há informações sobre isso nesta biografia que a qual temos acesso. De todas as formas, há sim esta informação, então, de que nessa altura juntou-se então com esta Terezinha. E assim foi até que 1985 vieram a falecer, a 4 de dezembro. Causa foi esta que já sabem, o cancro que o matou. Desde então foram lançados mais 4 álbuns, um em 85, outros 3, aliás, outros 4, 93, 94, raridades, entre as quais se inclui uma versão ao vivo do tema Coração de Luto, e também outros 2 em 2001 e 2002. Vamos conferir neste programa músicas sobretudo do primeiro disco, aliás, do segundo, porque do primeiro não temos acesso, do segundo disco. Se bem que nós desconfiamos sinceramente de que em 25 anos tenham lançado 70 LPs, mas nos dá a impressão que neste número está incluído não só os discos que lançou, mas também, portanto, alguns singles que lançou pelo caminho, como o de 59. De todas formas, fica esta informação, a informação que temos, de 70 discos que lançou em 25 anos, em 26, 1959 a 1985. Vamos conferir vários temas, entre os quais dois que eu acho interessantes. Ou neste caso três. O Coração de Luto, claro, é o primeiro. O Amor de Mãe, também faz parte do mesmo álbum. Aliás, o Coração de Luto é faixa número 7 e o Amor de Mãe é número 3. E depois também o Coração de Luto, filme, que realmente é uma história interessante. Aliás, é... conta precisamente o que é que acontece no filme. Demonstra por várias coisas. Demonstra, por um lado, a humildade que sempre foi mantendo. E, por outro lado, ainda assim, a garra que também manteve para enfrentar a vida e as coisas complicadas, não é? Porque ficou sem pai aos 7 anos e sem mãe aos 9. Pronto, é uma situação delicada, como é lógico. Mais naquela altura, é nos 30, não é? Anos 30, em que o Brasil não era aquilo que é hoje, nem o mundo inteiro era. Portanto, temos aqui uma situação muito mais dramática, por assim dizer, muito mais silenciosa também. Vamos conferir então estes temas, e eu, Carlos Bonaparte, ficam por aqui aos ouvintes. Desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Por vir então, Coração de Luto. Aliás, peço desculpa, vamos começar por ouvir Amor de Mãe e depois as duas versões de Coração de Luto, mais alguns temas de Teixeirinha. Até amanhã. Nossa mãezinha querida, palavra de puro amor, só quem não tem coração a ela não dá valor. Ó mãe, por nós dá a vida, para nos livrar da dor.

resta na mente. Minha mãezinha é teu vulto, recebas uma oração deste filho que é teu fruto, que dentro do peito traz o seu sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Foi minha mãe, minha vida, meu carinho, e o fogo um dia queimou, me deixando tão sozinho. Resolvi fazer um filme, fui visitar o ranchinho. Quando cheguei no local, meus olhos tristes chorou. Não tinha mais o ranchinho onde mamãe se velou. Só existem as laranjeiras, e a fome às vezes me matou. E a cerca das taquareiras, com que mamãe se queimou. Mostrei aos homens do filme que é um padre que foi comigo. Aqui minha mãe morreu, foi seu derradeiro abrigo. As folhas das taquareiras deixou um filho mendigo. Levando mamãe pro céu, Deus que esteja contigo. Aqui perto traz as câmeras e filme a história assim. Quero que esse filme passe por este mundo sem fim. Mostrar ao querido povo, contar tintim por tintim, e lavar a língua daqueles que criticarão de mim. Este filme, mamãe, eu fiz em tua memória. Diga a Deus que não castigue estes críticos sem glória, que seu filho aqui na terra foi que ficou com a vitória. Filme Coração de Luto será toda a minha vida. Tenho um filho com 10 anos que é neto da falecida. Ele fará o papel da minha infância sofrida, e eu faço a continuação. Benção, mãezinha querida. Antena Web, Canal 1. Depois de tanto dizer não e não, Mariazinha já acostumou. Agora quando eu peço um beijinho, ela diz doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi. Agora sim saiu o casamento, mandei fazer pra nós uma casinha. Mas antes de nós entrar pra dentro, me dá um beijo, Mariazinha. Doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi. Você dá mesmo beijinho? Dou. E você também dá, hein? Dou. Dou e doi, dou. E doi, doi, doi, doi, doi. Dou e doi, dou. E doi, doi, doi, doi, doi. Quando estou junto da Mariazinha, nós dois trocamos beijinho sem fim. Agora em vez de eu pedir pra ela, então é ela que pede pra mim. Ah, Teixeirinha. Dá um beijinho pra mamãe aqui, dá? Dou, meu amor, é claro que o papai dá. Dá? Dou. Dá mesmo, hein? Então. Dou, e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Dou, e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Você também dá um beijinho, hein? Dou, nem precisa pedir. Dou, e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Dou, e doi, dou. Depois de tanto dizer não e não, a Mariazinha já acostumou. Agora quando eu peço um beijinho, ela diz doi, doi, doi, doi, doi. Agora sim sai o casamento, mandei fazer pra nós uma casinha. Mas antes de nós entrar pra dentro, me dá um beijo, Mariazinha. Doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi. Mas você dá mesmo beijinho? Dou, e você também dá, hein? Dou. Dou, e doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi. Dou, e doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi. Quando estou junto da Mariazinha, nós dois trocamos beijinhos sem fim. Agora em vez de eu pedir pra ela, então ela que pede pra mim. Ai, Teixeirinha, dá um beijinho pra mamãe aqui, dá? Dou, meu amor, é claro que o papai dá. Dá? Dou. Dá mesmo, então, hein? Então. Dou, e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Dou, e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Você também dá um beijinho, hein? Dou, nem precisa pedir. Dou, e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Dou, e doi, dou, e doi, doi, doi, doi, dou. Dá. Dou. Imagina ser uma moça, uma grande sanfoneira, rainha do desafio, trovadora brasileira. Mas quando eu soube da fama, eu dei um salto da cama e embarquei para a fronteira. Embarcou para a fronteira, mas por questão de um segundo, eu também tinha embarcado pras bandas de Passo Fundo, pra provocar pro Marinha, o famoso Teixeirinha, melhor trovador do mundo. Melhor trovador do mundo, é muita bondade sua. Nós dois nos desencontramos numa passagem da rua. Mas hoje na gravadora encontrei com a professora que não vai ver mais a lua. Que não vai ver mais a lua. Nos encontramos, Teixeira. Alô, Rio Grande, Bagé, minha querida fronteira. Escute o que eu digo aqui, eu não volto mais pra ir se eu perder pra esta topeira. Se eu perder pra esta topeira, proposta boa ela faz. Alô, Rio Grande, Passo Fundo, torrão que eu deixei pra trás. Se eu perder pra esta moça, queime o rancho e quebre a louça, que eu pra lá não volto mais. Que eu pra lá não volto mais, então procura o assunto. Agarro as tuas armas e vem, que eu saio brigando junto. Hoje eu mato a minha sede, te encosto numa parede e já fabrico defunto. E já fabrica o defunto, quadro o corpo, a bala passa. Lhe dou uma surra de beijo, que é pra peleia ter graça. Boto um prego em cada pé, depois vou lá em Bagé, termino com a tua raça. Termina com a minha raça, eu sou de raça valente. Se tu chegar em Bagé e matar a minha gente, eu faço tremer o mundo, entro lá em Passo Fundo e não fica um pra semente. Não fica um pra semente, faço mesmo na fronteira. Nasci briga, dois artistas, não nasce um pé de café. Não nasce um pé de café, nem um pé de amendoim. Terá duas cruz pincada, escrito um letreiro assim: aqui morreu dois gaúchos, e aonde queimou cartucho, também não nasce capim. Também não nasce capim, o sangue forma vertente. O letreiro da minha cruz tem que ser o mais decente. Tombou uma rio-grandense, gauchinha bagiense, da terra do presidente. Da terra do presidente, governa o Brasil gigante. Vai chorar o povo por nós aqui na terra bandeirante. Nas duas cruz de marfim, quem vai chorar mais por mim é o seu Flávio Cavalcante. O seu Flávio Cavalcante, o Teixeirinho é um pão. Agora eu ressuscitei e vou te arrancar do chão. O padre bate o sincero, anunciando o teu inteiro dentro do meu coração. Dentro do seu coração, menina da alma pura, da terra voltei pros braços da mais linda criatura. Vai para a nação inteira pra ver as duas caveiras que voltou da sepultura. Canarinho cantador, o que foi que aconteceu? Tu cantava tão alegre, de repente emudeceu. Canarinho cantador, o maior amigo meu, faz dueto quando eu canto, mas agora entristeceu. Se é porque ela foi embora, daqui desapareceu. Isto ela fez muitas vezes, antes que você nasceu. Ela foi, mas logo volta, não pode viver sem eu. Amigo, não fique triste, que ela não me esqueceu. Canarinho, eu aconselho para quem não aprendeu. Quando a mulher vai embora, que satisfação não deu. Não chores, não vai atrás, faz que nem se percebeu. De volta ela vem chorando e diz que se arrependeu. Canarinho, estou lembrado, um dia também sofreu. Deixaste a gaiola aberta e alguém asas bateu. Avoou pra muito longe e saudade aborreceu. Não lhe traiu, canarinho, e voltou pro cantinho seu. Tua linda canarinha, este ato cometeu. Fez igual a minha amada, comigo desentendeu. Sem demora está de volta, a consciência doeu. Ela está pensando em mim e a paixão lhe comoveu. Canta, canta, canarinho, e ninguém te ofendeu. A minha morena linda, vem ali, já resolveu. Tá deitada nos meus braços, quantos beijinhos me deu. Canta, canta, canarinho, pro amor que não morreu. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo, trato todo mundo com muito respeito. Mas se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala e o buchincho está feito. Mas se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala e o buchincho está feito. Gaúcho de Passo Fundo não dobra a esquina quando vê o perigo. Não sou nervoso e nem carrego medo. Eu me criei sem conhecer remédio. Eu meto os peitos em qualquer fandango, mas quando eu me zango até derrubo o prédio. Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo. Sou de Passo Fundo do Planalto Médio. Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo. Sou de Passo Fundo do Planalto Médio. Terra boa, lugar de homem valente, terra de moça bonita. Me perguntaram qual era a razão eu ter orgulho em ser Passo Fundense. Eu respondi, sou da terra do trigo, tenho um povo amigo e quando luta vence. É um pedaço do Rio Grande amado, orgulha o estado e o povo rio grandense. É um pedaço do Rio Grande amado, orgulha o estado e o povo rio grandense. Seu moço, me dá licença, vou encilhar o cavalo. Brasil afora, atravessei os estados, troteando apressado, eu vim tirando o talo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, cheguei em Passo Fundo no cantar do galo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, cheguei em Passo Fundo no cantar do galo. Vamos dar um viva pra Passo Fundo, pessoal! Viva! Amo demais uma serraninha, linda gaúcha lá de Bom Jesus. A flor serrana mais linda que eu vi, um baile em Santa Cruz. Na minha vida eu nunca fui pialado, nunca liguei pro amor na vida. Me descuidei com meu coração e caí nos braços da mulher querida. Barbaridade, não sei o que esta China tem no olhar, me pialou em cheio o coração. Quando eu me lembro que fui pialado, me representa que é mentira ainda. Fui um gaúcho levado dos diachos e caí no pialo desta China linda. Se eu encontrar um guasca que nem eu, que anda fazendo o que na vida eu fiz, eu aconselho pra arranjar um amor, pra ser feliz como eu sou feliz. Vai casando, companheiro, vai casando, porque pedra que muito rola não cria lima. Eu conto as horas pra chegar em casa, de longe vejo quando vou chegando, uma boneca sorrindo na porta, é a serraninha que tá me esperando. Depois de um beijo e um forte abraço, pego o violão e vou cantar pra ela. De alegria encho os olhos d'água, e quando chora ainda fica mais bela. Ai, que gaúcha malvada, até chorando ela é bonita. Jogo mais, não passo a noite fora, não quero farra, deixei da bebida. Reconheci que um homem tendo amor, deixa de tudo que é ruim na vida. Eu vivo bem com a linda serraninha, juntei dinheiro e a vida é folgada. Eu estou crente que um homem no mundo, sem ter mulher ele não vale nada. Eu estou crente que um homem no mundo, sem ter mulher ele não vale nada. Não